Aqui é a Proda, em área, aguarde para vá. Está, azul 5048. Obrigado. Rodou, bom dia, azul 742, informação hotel. Azul 2742, acione identificação, voe a posição BONF para interceptar a chegada a BONF. Recebo, voa BONF e chegada a BONF, 2742. Lima Alfa Romeo, mantenha-se em regra de voo visual, 1000 pés, confirma estimado em Valença. 358, controle Salvador, copia, estimado de pouso. Não temos um tráfego informado, vetor de Veracruz e nos corredores. Mantenha 1000 pés em regra de voo visual, frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5, Lima Alfa Romeo. 368, autorizado em Rinave, igual 9954. Ativo ajuste Salvador 095. 095. 1-9954, reduz até 1709. Já mantendo 1709, do 9954. Ativo. Na 6200, tráfego na sua posição 12 horas, 6 milhas. Da companhia mantendo 149 graus. 742, contato radar, 49 milhas para a posição BONF, informa no ponto da descida. Reporta na idade de descida, 742. Sente igual 9954. Foi a posição ITAP, após ITAP, encerra 2366 para o final do procedimento, RNAV, pista 90. Presente TAP, após TAP, Sierra Vitor 366, azul, 044. Autorizado, Daniel, e mantém o nosso site. Tango Oscar Hotel Kilo, chama agora Centro Recife, na frequência 128.8, alterno 126.0. 128.0, Centro Kilo, certo? Azul 5048, reduza para 2209. Canal 6337, solo 48, libera direito, chame o solo em 1-2-1-1. Informe estabilizado. Desça e mantenha 4.000 pés. Ajuste o altímetro no 095. Desça 4.000 pés, a vista 366, reportamento 36. Boa tarde, 6356, tente no hotel. Canemia 356, acione identificação, via chegada a mar e desse mantém 050. Ajuste o timbre para 0-1-5. Depois de chegada, 050, bem 15, né? 356, pode igual ser a vista 366. Seu número 5 na aproximação, mantém o perfil da chegada, acione a minha 356. Por Xané 6200, autorizado com zona 0, vento 090 graus, zona 3, né? Livre com zona 0, Xané 6200. Aí que? 9954. 1895. Ou 9954, bora ver. Thank you. possível ir até a Torre Zé. 1095, chamou a torre? Salvador, bom dia, até 9001, transfere informação hotel. Quatro, continua a descida para 2500 pés, ajuste no 095, autorizado RNAVE a partir do Serra Vitor 366. 2500 para 2500 pés, reportará estabilizado RNAVE. 25048, desça e mantenha nível 050. Reduza para 2109, nós chama agora o final Salvador, na frequência 119, decimal 8, azul 5048. Descendo para o 050, reduzindo para 210 nós, e vai chamar final Salvador 198, 048. Decimal 1. Direita 2109, meu pés, ajuste no 05, voo de Serra Vitor 368 para Renato. 4 mil pés, voando Serra Vitor 368 para Renato, o ajuste 0 para trás. Tomativo. Parabéns. Voo 9954, autorizado pouso 90, vento 90 graus, 129. Livre pouso que o uniforme atenta a possível esfera de turbulência da aeronave que pousa 1-0, autorizado decolar 1-7, vento 090 graus, 1-09. Da decolando a cabeceira auxiliar, tem um perfil de saída que era o cruzamento do aeródromo aqui. 200 pés, é o Airbus 319, inicia edição para 1809, azul 5048. Reduzindo, azul 5048. 154, chama controle 120, decimal 8, novo. Mantenha seu setor oeste da ilha Itaparica, suba e mantenha o 045, informe pronto para lançamento. Pronto. 1095, obrigado. Inicialmente autorizado a NA e mantenha 1-0, tem condições de iniciar a decolagem assim que é autorizado? Afirmo. Gente, inicialmente autorizado o NIA e mantém o 0. Ele mantém o 0, igual no 0, 9, 5. Quero ver a saída pouca, o uísque tem aquele som. Então 9001 reduza para 220 nós. Na 095 autorizado, decolar 90, 090 graus, eu não faço mais. 090, 090. Chané 6356, após a posição Itape, desça e mantenha 2500 pés, ajuste o altímetro no 095. Também após Itape, está autorizado voar o Serra Vitor 366, para o final do procedimento RNAV, pista no 0. Serra Vista 366-2500, P15 autorizado, 6355. Na sua posição 12 horas, 6 milhas, mantendo 130 nós de graus, 5048. Ciente, 5048. Decolou 56, chama o controle 1-20-8, bom voo. 3-0-8, bom domingo. Sou Salvador, 4714. 4714, autorizado pouso 1-0, vento 090 graus 1-1. Confirme o vento, por gentileza. 090 graus 1-1-9. Autorizado pouso, pista no 0, 4714. Uno, alerta. Controle. Prossiga. Esse é o procedimento de aproximação perdida, tráfego 4 milhas à sua frente. O 5048, mantenha 2 mil pés. Condições? É, confirmando, o tráfego, nós estamos lá na aproximação. Se eu chegar na aproximação e o tráfego não estiver na pista, eu arremesso. Só informe na MDA. Informará. Ajuda 742, reduza para 2109. 2109, 2742. Sua 962, a sua unificação via chegada Mari, desse mantém ao 050, ajuste o altímetro ao 015. Mantém o perfil da chegada, gol no 962, agora a autorização para voar etapa. Sua em 1895, muito obrigado. Nada. Torre Salvador, 5048, azul, final 3 milhas, bom dia. 14714, solo 59, libera a direita, divisando o máximo possível, por gentileza. Está livrando 4714, vai manter essa frequência? Negativo, no 211. 211. 5048, continue a aproximação, reporte na DA. Reportar, 5048. Nave, pista 90. Posso pelo CRV368, RNAV 90, 2742. 9001, desse Matheus 050. 050, 9001. Pode chamar o centro, Whisky Yankee Uniforme? Afirmo, Papa Tango, Whisky Yankee Uniforme, passa nível 180, chama agora o centro Recife, na frequência 12685, alterno 12545. 12685, 12545, obrigado e até a próxima. Estabilizada a missão, né? 3 Salvador, muito bom dia. Tá 3895, pronto, quando espera dar uma olhada? 3895, tem condições de decolar assim que a pista estiver livre? Afirmativo, senhor. Tem que inicialmente autorizar a linha e manter o 10. A linha e decola a pista 10. A linha e mantém a pista 10. A linha e mantém a pista 10, tá 3895. Azul 5048, solo 59, liberando a direita, chame solo em 121, decimal 1, bom dia. 211, obrigado, bom dia. 3895, agora sim autorizado a linha de colapso no 0, vento 110 graus, 149. Autorizado a decolagem, pista 10, o TAN 3295. Salvador, bom dia, 6356, final da 10. Puxando a 6356, continue a aproximação, reporte passando 372, informa a voz 321, alinhando para a decolagem na pista 10. Gente, aportará, 6356. Pelo Quebec, bom dia, autorizado a acionar, reporte passando. Em coordenação bilateral com os tráfegos locais, está livre o lançamento, informe para o segundo. Aqui já coordenou na livre, já informar atendendo para o 105. Voo 9095, autorizado voar Elefa, curva direita na proa de Elefa. Elefa, voo 6356, autorizado pouso, pista 90, vento 090 graus, 129. Decolo na 10, 6356. Na 3895, decolo 03, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, graça direita, bom dia, 3895. Opa, corrida aqui no Quebec. Do que o Quebec, autorizado a linha e manter o no 7. Controle Salvador, muito bom dia, OTAN 3895, passa 1.100 pés em subida, solicito voar direto Leda. OTAN 3895, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível de voo 340 via saída da EL. Voe direto da EL, OTAN 3895 após 2.000 pés. Após 2.000, voa da EL, subindo 340, OTAN 3895. Após o 368 autorizado, RNAV para o TAN 39001? Afirma, autorizado e informe estabilizado no procedimento. Agradecido, chamemos. Voa 9095, chama agora o centro Recife, na frequência 12685, alterno 12545. 12685, 12545, alternado, 9095. Fala bem, João Quebec Kilo. Projeto Quebec Kilo está autorizado subida até o 105, informe para lançamento. Senador 10, 2742. Azul 2742, torre agora na frequência 118, decimal 95. Torre Salvador, 1895, você vai, senhor 2742. Olá. Solo 05, libera direito, chama o solo em 1, 2, 1, decimal 1, agilizando por 22. 1, 2, 1, 1. Solo 2742, passando 372, visual com 1, 0. Azul 2742, continua a aproximação. Agora está livre, informa o Boeing alinhando e mais um minuto no telefone. Após Veja a rota. 0 graus, 1,3. Decolagem, voo no 556. Renave da Dentro, campo à vista. Então 9001 no completo final do procedimento, chama agora a torre na frequência 1,8,95. 1895, boa. Zona 962, autorizado o voo ao Serra Victor 366 para final do procedimento é INAP. Tem condições? Afirmo, direto 366, Gol no 962. Afirmo, Gol no 962, autorizado a descida até 2500 pés, gente, altímetro 9015. Descida 2500 pés, 9015, Gol no 962. Azul 2742, autorizado pouso no 0, vento 080 graus, 1,3,2. Pouso azul no 0, 2742. 356, decolou 05, chama controle 1,2028, bom voo. 208, bom dia, gol 556. Salvador, boa, até 9001, estabilizada em nave da 10, campo à vista. 9001, não continua a aproximação, reporte passando 372. Continua, chama passando 372. Para contato, radar na decolagem, sube e mantém nível 360, via saída da EL. Sobe 360, via da EL, pode voar para o ED da EL, da presente? Após 2000 pés, autorizado. Após 2000, da EL, do 556. Controle Salvador, TAM 3895, solicito pro de Motiva. Ciente, TAM 3895, mantém o perfil da saída e aguarda. Ciente, mantendo 3895. Tô aquilo que é bem, que eu tô resolvido de colar no 7, vento 090 graus, 139. Azul 2742, solo ao 08, libere direito, chame solo em 121, décima 1. Direito, 21, 1, 2, 7, 4, 6. 001. Pelo Quebec, decolou 08, chama controle em 120, décima 8, bom voo. Obrigado, senhor. Boa tarde, Vitor, pelo Quebec. Bom dia, Vitor Kilo Quebec. Capango Vitor Kilo Quebec, mil pés, suba e mantém mil pés em regra de voo visual. Autorizado corredor axé, informe através de fora da barra. Informe através de fora da barra. Qual é a possibilidade de autorizar direto em Tuberado 045? O filme é a proa de al. 245, 247, senhor, 247. Autorizado direto Tuberá, o Vitor Kilo Quebec. Subindo ao 045. 045, direto do Tuberá, obrigado. Sentido tráfego, tá? 845, após o Airbus da companhia nacional, autorizado a alinhar e manter por 1-0. Airbus da companhia nacional, ali mantém 1-0, descer para o telefone. Solo 9001, solo 1, libere direito, chame solo 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, direito, obrigado. Assunto de emergência estabilizado, visual, gol 93, 1962. Gol 1962, completado o procedimento terminado, chama agora a turma, a frequência 1, 1, 8, decimal 9, 5. 1895, chamador, gol 1962. 4895, chama agora o centro Recife, na frequência número 5, décima 1, alterna 128, décima 8. Controle da 3895. Chama agora o centro Recife, na frequência 1251, alterna 128, décima 8. 251-288, da 3895. No 556, chama agora o centro Recife. 125, décima 1, alterna 128, décima 8. 1251, 1288, bom dia, agora 556. Libipuas, pressão no 0, agora 962. Centro 745, decola 13, controle Salvador 208, ou. 208, cara. Patrulha 0, possível. Está autorizado táxi até a sua Oscar, reporte pronto para ingresso sentido 35 de colégio. Quebec Kilo, autorizado a descida até 3.500 pés, após descida seu critério e forma passando 4.000. Quebec Kilo, passando 4.000. Sente patrulha 1-0, autorizado a alinhar e manter sentido 3.5. O Cascavel 75, contato radar. uma milha para a posição coral, voe a posição Mare para interceptar, chegar a Mare e descer via para o 050. Está autorizado a descer até o 050. Ajuste o altímetro 1015. Patrulha 190, autorizado de decolagem, setor norte, vento 100 graus, 100 nós. Descendo o 050. Está autorizado voar na da posição ITAP. Após ITAP, você abre o 366 para falar do procedimento em nave pista 90. Beira direito, chame 211. Pelo Oscar, controle Salvador. Fora do solo, patrulha 10. Salvador, prossiga. Do Alzuna 6, confirme o local de sobrevoo. Setor 9 vai efetuar patrulhamento na vertical da BR-324. Gente, reporte passando o CEASA. Reporte passando o CEASA, patrulhamos 0. Do Veracruz, após Interlagos, informe passando através de Paris. Informe o tráfego na mediações de Veracruz, ou do Juliette Quebec aqui, no Charlie 182. Patrulha na vertical da CEASA. Transfere controle 208 e a volta, patrulha 10, bom voo. 128, 1208, grato, bom serviço. Controle o patrulha 10. Patrulha 10, controle Salvador. Patrulha 10, mantenha-se a voo visual a 500 pés, ajuste o altímetro 1095, utilizado o local de sobrevoo, BR-324, na escuta de controle. Cascavel 75, desse, mantém 060 inicialmente. Romeu, Bravo Serra, Serra, controle Salvador. Bravo Serra, Serra, Hotel de Serra, Vila Nova do Leste, Serra, Serra, da Polícia, agora vai ao porto de Hotel 20, Vila de Serra. A questão de Serra, sobre o voo de Porto das Águas, está na única porta, acionado 0122. Foi o Bravo Serra, Serra, com fim de procedência? É Bravo Serra, Serra, Vila Nova. Certo, mantenha sem regra de voo visual, 510, corredor forte, na disputa do controle Salvador. O local sobre o voo será... Qual local? Certo, informe em 20 milhas afastado de Salvador, mantendo o corredor forte, 510. Agora está 20 milhas agora, está mais milhas do Bravo Serra Serra. 10 milhas, Bravo Serra Serra. Informativo, essa é uma das milhas do Bravo Serra Serra. Escavel 75... Voio Serra Vitor 366, desse mantém 2500 pés, ajuste o altímetro 9095 e forma estabilizada. Escavel 75. Escavel estabilizado, descida para 2500 pés, forma estabilizado no RW-190. Então 3745, chama agora o centro de resistência na frequência 1251, alterna 128, décima 8. 2, 5, 1, 2, 8, 2, 8, Kilo Romeu Oscar, através de Paris. Kilo Romeu Oscar, autorizado corredor Interlagos, se informa em Seara. Kilo Romeu Oscar. Autorizado corredor Interlagos, informe visual com aeródromo ou na Seara. Autorizando a direção no corredor Interlagos, reportar a visual com aeródromo, Kilo Romeu Oscar. Azul 2773, Skog identification, flying head in Mar intersection, before intercept our arrival, and send when you ride for them. Then flight level 050. Read a contact, 5 miles southwest of Salvador VOR. Roger. Patrulho Kilo Romeu Oscar, VOR, fantasma. Kilo Romeu Oscar, chama agora a torre Salvador na frequência 118, decimal 95. 1895, Kilo Romeu Oscar. Afirma. Salvador, bom dia. Papa Tango, Kilo Romeu Oscar. Kilo Romeu Oscar, autorizado final da 197 e reporte na final, ajuste no 095. Kilo Romeu Oscar? Afirmo, Kilo Romeu Oscar, autorizado Salvador, está autorizado para prosseguir para o final da 197, reporte na final de 3 milhas, está previsto um 360 pela esquerda, devido ao tráfego tipo Hércules da Força Aérea, agora interceptando... A final longa aí de 11 milhas. Reporte no, através da RIMAR para autorização, Kilo Romeu Oscar. Autorizado final da 97, reportará através da RIMAR. milhas afastado do aeródromo. Tiente, Bravo Serra Serra. O Bravo Serra Serra para o sobrevoo em Contra das Águas. Chame a Torre Salvador na frequência 118.95, chame agora. 18.95, direto, Bravo Serra Serra. Bravo Serra Serra, proceniente do sobrevoo, está autorizado, manter a escuta permanentemente, ajuste 1015. 1015, na sua escuta, o Bravo Serra Serra. Quilômetro, nós estamos autorizados no 7, vento 100 graus, 14 nós. São Rio, quilômetro, nós estamos através da Enmar. Autorizado por 97, vento 100 graus, 14 nós, quilômetro. Autorizado final, livre pouso, da 97, quilo Romeo Oscar, confirme. Pouso autorizado, quilo Romeo Oscar, vento 100 graus, 14 nós. Livre pouso 97 para o quilo Romeo Oscar. 95. Chamar a Torre Salvador, 8895 Cascavel, 75. Torre Salvador, Cascavel 75, está estabilizado na final, bastante travado. Cascavel 75, bom dia, ajuste o altímetro na 095, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarde a autorização de pouso, ajuste 1015, Cascavel 75. Quebec. Vamos, 15 nós. Leve pouso, pista 10, Cascavel 75. Agora o ajuste no 014. Mi 14, Cascavel. Bravo, Serra Serra, informa o tráfego. É um Hércules em aproximação para o final da 10, não interfira com o eixo da pista 028. O Bravo Serra Serra. Acima aqui, o senhor vai manter o seu setor norte, o Bravo Serra Serra, sem interferir. Quilômetro Oscar no solo aos 35, liberou, chame frequência livre estacionada, tenha um bom dia. O Bravo Serra Serra confirma intenções, agora vai seguir para a LC. Está chegando agora na vertical do Contra as Águas. Está chamando mais dois minutos aqui e depois segue para a LC. Gente. Roger, after intercept position, fly direct Sierra Victor 360 to RDA approach runway 10 azul 2. 7773. Bel 75 no solo aos 33, livre na Eco, táxi via Alfa, chame na Delta. Lá na Eco, Alfa, chama ali na Delta, Cascavel. Delta cruza a pista 1-0, reporte ingressando no pátio militar, Cascavel 75. Delta vai ingressar no pátio, Cascavel 75. Brau CSA, reporte visual com o local de estacionamento de pouso, 1014 na justiça. 1014 vai reportar visual, Brau CSA. Então 3606, acione identificação via chegada Mare, desça e mantenha 060, ajuste a última zona 014. Autorizado vai o TAP, então 3606. Pista 10, autorizado alinhar, decolar, vento 100 graus, 13 nós. A linha é colo no 063. Bel 75, frequência livre, bom dia. Bom dia, graças. Frequência livre, Brau CSA. Livre, grato, 773, complete approach and contact now tower 118.95. 118.95, Azul 2773. Salvador Tower, this is Azul 2773. Good afternoon. How do I inside? Azul 2773, Canadian 1014. Clear to land runway 10 in this one, 00 degrees on 2 knots. Ultimate set 1014, clear to land runway 10, Azul 2773. Puxa na M3333, decolado aos 39, controle 208, bom voo. 208, boa tarde, M3333. Controle Salvador, boa tarde, chanel M3333, decolado, Nadael, cruza agora 2,50. Chanel M3333, contato radar na decolagem, subir e manter o nível 360 via saída da El. 360 via saída da El, quando possível, você está para o Leda, M3333. Azul 4485, aguarde. Chanel 6333, voe aí, Bel. 6333. Azul 4485, acione a identificação via chegada a Mari. Quando no portal de Cida, desça para o 070. Ajuste o altímetro no 014. Azul 4485. No ponto de áudio, desce para o 070 com 14. O 445. Lima Kilo X-Ray, controle Salvador, prossiga. Lima Kilo X-Ray, acionado 0156. 7, mantenha o setor Oeste de Veracruz, suba e mantenha 105 em regra de voo visual, informo quando atingindo pronto para lançamento. 125, autorizado. Tapão uniforme de leve Papai Zulu, controle Salvador. Juliette Papai Zulu, mantenha-se em regra de voo visual, aciona o transponder 5466. Doutor, please confirm the wind. 100 degrees on 2 knots. Sorry. Papai Zulu, o que é estimado de pouso em Jarnal M de LED Delta? 1458, confirme. Voo visual, controle squash tráfego no setor que se encontra, setor de São Paulo, Cairu, voando direto CA9 Delta, está livre frequência para a coordenação de tráfego. Delta para Zulu. Azul Azul 2773 on the ground at 43. Live on your right, taxiway Echo, contact ground 121.1. Right on Echo, ground 121.1. Thank you. Oi, Tap. Quando está, meu 443? M62, 13, pista 10, decolagem autorizada, vento 100 graus, 10 mais. Decola, dona Zero, o Oxen é 62, toma cara. Mike Romeu, aciona o código transponder 2222, mantenha sem regra de voos visual 055. Informa ingressando no corredor caixa prego, né? Escudo controle. 36, 06, desse mantenha 2500 pés, altímetro 9094, voo Serra Victor 366 para final do procedimento RNAVE, pista 90, informe estabilizado. Decolado 244, salvador 208, bom voo. 208, mantenha 62, 13. Salvador, boa tarde.